fez mais lindo e brilhou lá no céu. O anjo anunciou que os milhões que havia ali se entregou. E o fim, o apagar que chegou. O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu. O anjo anunciou que os milhões que havia ali se entregou. E o fim, o apagar que chegou. Salve o Ilê Alê, o rebentão, o axé do Gandhi, sede camaleão. Eu sou Salomão, moro até Mututu. Foi na tela livre, jogando a mãozinha na paz e batendo na palma da mão. Sai do chão, sai do chão. O anjo anunciou que os milhões que havia ali se entregou. E o fim, o apagar chegou. O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu. O anjo anunciou que os milhões que havia ali se entregou. E o fim, o apagar chegou. Salve o Ilê Alê, o novo repentão, o axé do Gandhi, sente camaleão. E dançou Salomão, olha até Mututu. Em Mandela livre, livre África do Sul. Salve o Ilê Alê, o louco rebentão, o axé do Gandhi, sente camaleão. E dançou Salomão, olha até Mututu. Mandela livre, livre África do Sul. Salve o Ilê Alê, o Lutu Gavitão, o axé do Gandhi, sede camaleão. E dançou Salomão, bora até Mututu. E Mandela livre, livre África do Sul. Sente camaleão e dançou Salomão, bora até Mututu. Em Mandela livre, livre África do Sul.